como. Sem rugas, ainda mais profundas. Tão grandes bofetadas a tristeza me aplicou, sem deixar marcas mais sérias. Ó espelho adulador! Como as pessoas que na prosperidade me seguiam, tu me estás enganando. Serão estas as feições de quem tinha diariamente 10.000 pessoas sob seu teto e a todas alimentava. Será esta a face que, à maneira do sol, deixava cego quem a olhasse de frente. Era esta a face que fez face a loucuras incontáveis para, afinal, ter de baixar os olhos diante de Bolingbroke. Muito frágil é a glória que irradia desta face, tão frágil quanto a glória é a própria face. Joga o espelho ao chão. Ei! Lá aí, reduzida a 100 pedaços. Não deixes de anotar, rei silencioso, a moral do meu gesto. Como as mágoas em pouco tempo a face me destruíram. Bolingbroke, foi a sombra de vossas amarguras que a sombra, apenas, vos destruiu da face. Rei Ricardo, repete. Ó, a sombra, só, das amarguras. Vejamos. É verdade, as minhas mágoas estão dentro. Estas mostras exteriores de desespero são somente a sombra da tristeza invisível que, em silêncio, se intumesce numa alma torturada. Eis a sua substância. Eu te agradeço, rei, a tua bondade incalculável, pois tu não só me deste a causa toda do desespero, como me ensinaste, também, a lastimar. Lá. Vou pedir-vos um favor, simplesmente. Depois disso partirei, sem vos ser mais importuno. Conceder-me. Eis? Bolingbroke, dizei. Ó, belo primo. Rei Ricardo, belo primo. Maior eu sou que os reis. Quando era eu rei, os meus aduladores não passavam de súditos. Agora que me tornei vassalo, um rei me adula. Sendo tão grande assim, não vejo causa por que deva pedir alguma coisa. Bolingbroke, pedi, contudo. Rei Ricardo, e alcançarei a graça? Bolingbroke, sem dúvida. Rei Ricardo, deixai-me, então, partir. Bolingbroke, para onde? Rei Ricardo, qualquer parte em que me encontre longe de vossa vista. Isso é que importa. Bolingbroke, conduza um dos presentes para a torre. Rei Ricardo, ó, belo. Conduzir-me. Como açores em torno a um rei são vossos condutores. Sai o rei Ricardo, levado por um guarda. Bolingbroke, marcamos para a quarta. Feira próxima coroação. Milordes, preparai. Vós. Saem todos, com exceção do bispo de Carlisle, o abade de Westminster e Almerly. Abade, triste demais a cena que assistimos. Bispo, mais tristes serão outras. Como espinhos, hão de na alma sentir nossos filhinhos. Almerly, padres, não haverá qualquer conjura que a pátria límpia deixe outra vez pura. Abade, milorde, antes de eu me expandir com liberdade sobre assunto tão grave, é necessário que, ao vos ser ministrado o sacramento, jureis não só guardar todo o segredo sobre o meu plano, como pôr em prática quanto, acaso, eu mandar. Tendes à fronte, veja. O bem, descontente, marejados de lágrimas os olhos, de tristezas o coração. Vamos cear. Ufano vos deixarei, após contar meu plano. Saem. Ato quinto. Cena 1. Londres. Uma rua que vai ter a torre. Entram a rainha e uma dama de companhia. Rainha, o rei há de passar por este ponto. Este é o caminho que conduz à torre de Júlio César, construída para triste finalidade, em cujo seio de pedra o meu senhor foi condenado a ficar prisioneiro pelo altivo Bolingbroke. Sem temo. Nos um pouco, caso haja nesta terra revoltada lugar para repouso da consorte de seu rei verdadeiro. Entram o rei Ricardo e guardas. Mas, cuidado! Olhai, ou antes, não olheis a minha bela flor que murchece. Contemplai. Oh, sim, porque de piedade venhais todas arróridas, ficar um banho fresco lhe deis com vosso orvalho de sinceras lágrimas de afeição. O tu, modelo do lugar onde estava a velha Troia, tu, mapa mundi da honra, tu, sepulcro do rei Ricardo, não o rei Ricardo. Ó templo da beleza, por que causa das abrigo a tristeza repulsiva, quando o triunfo se aloja numa tasca? Rei Ricardo, não te alheis a dor, bela consorte, para apressar meu fim. Daqui por diante, bela alma, aprende a ver em nosso estado primitivo somente um feliz sonho. Ora, despertos, vemos a verdade do que somos de fato. Boa amiga, uma jura me fez irmão da fé à necessidade. Ela e eu somos aliados até a morte. Vai logo para a França e entra para uma casa religiosa. Nossa vida, mal gasta, foi o prêmio do que no céu vai ser o nosso prêmio. Rainha, que veja. O meu Ricardo está mudado na alma e no corpo, assim, e enfraquecido. Privou. Te bolingbroc do intelecto. No imo peito te entrou. Ainda nas vascas da morte, o leão possante estende as garras e, em falta de outra coisa, fere a terra, na raiva de se ver, ao fim, domado. E tu, agora, como um colegial aceitas o castigo, a vara beijas, humildemente ultraja carícias, tu, que és um leão e o rei das bestas feras. Rei Ricardo, é certo, rei das feras. Se não fosse ter sido eu rei de feras, ainda estava como um feliz rei de homens. Não demores, minha boa rainha de outros tempos, vai para a França logo. Como morto me considera, e que esta despedida foi o adeus que eu te disse do meu leito de morte. No correr das longas noites do inverno senta-te à lareira, ao lado de boa gente idosa, e ouve as histórias que te contarem, de épocas terríveis, há muito acontecidas. Como paga, antes de lhes dizeres o boa noite, conta-lhes minha história lamentável e em lágrimas os faz ir para o leito. Até mesmo os tições sem sentimento hão de simpatizar com os dolorosos acentos de tua língua comovida e de piedade extinguirão o fogo, chorando, alguns em cinza, outros com vestes cor de carvão, a sorte de um monarca legítimo que o trono a perder veio. Entra Northumberland, com séquito. Northumberland, milord, Bolingbroc já mudou de parecer. Ireis para Pomfret, não para a torre. Sobre vós, senhora, ficou também de pouco resolvido que deveis ser levada para a França. Rei Ricardo, Northumberland, escada de que o altivo Bolingbroc se utilizou para alcançar meu trono, não ficará o tempo muitas horas envelhecido antes que o teu delito vire postema em podridão se esfaça. Ainda que Bolingbroc venha a dar metade do seu reino, acharás pouco, porque ajudaste a conquistar o todo. Ele, também, sabendo que conheces o meio de implantar reis ilegítimos, há de pensar que por motivos fúteis acharás meio de jogar lo abaixo do trono ilegalmente conquistado. Muda. Sem medo o amor dos maus amigos, o medo e ódio. O ódio a um deles leva, ou a ambos, à luta e à morte merecida. Northumberland, que a minha falta sobre mim recaia, e acabemos com isto. Despedi-vos logo e apartai. Vós, que deveis seguir. Rei Ricardo, divorciado duas vezes. O homem sem consciência. Violais dois casamentos ao mesmo tempo. O meu com a coroa, e o meu com minha esposa idolatrada. Desmanchemos a jura que fizemos ao nos beijarmos. Não, não é possível, que um beijo a consagrou. Vem separar. Nós, Northumberland, eu sigo para o norte, onde o clima é agravado pelas doenças e pelo frio horrível. Para a França seguirá minha esposa, de onde, em pompa, ela veio, outro mais só de flores, para enfinados retornar de dores. Rainha, é certo, então, que nos separa a dor. Rei Ricardo, as mãos e os corações, meu grande amor. Rainha, mandai comigo o rei para o desterro. Northumberland, com paixão isso fora, mas grande erro. Rainha, deixai, então, que eu fique, também, presa. Rei Ricardo, juntos, assim, os dois, uma tristeza, somente, perfaríamos. Na França, por mim, vais tu chorar. Eu, em lembrança do que és, me finarei só de cuidados. Antes longe que perto e separados. Medirás com suspiros teu caminho, eu, com gemidos. Rainha, mais pungente espino será a saudade em todo o meu percurso, por ser maior que o teu. Rei Ricardo, mas no discurso do meu eu gemerei mais fundamente, porque em mil passos minha dor aumente. Vamos logo. Abreviemos o noivado da nossa dor, que vai ser demorado demais o casamento. Um terno beijo para o silêncio vai nos dar ensejo. Festejamos, assim, novo Meneu. Levas meu coração, fico com o teu. Beijam. C. Rainha, não. Dá. Mil meu de novo. Cruel sorte fora ficar com o teu e dar. E a morte. Tornam a beijar. C. Agora, sim, é meu. Mais nada aspiro. Vou tentar dar. E a morte com um suspiro. Rei Ricardo, da dor esta demora nos faz presa. Seja a última palavra a da tristeza. Saem. Cena 2. O mesmo. Um quarto no palácio do Duque de York. Entram York e a Duquesa. Duquesa, milord, ieis contar. Me o que faltava dizer do encontro, em Londres, dos dois primos, quando o pranto vos fez cortar a história. York, onde parei? Duquesa, naquele ponto triste em que dissestes como mãos grosseiras e incivis atiravam das janelas terra e expulsices sobre o rei Ricardo. York, então, como eu dizia, o grande duque, Bolingbroke, montado num fogoso e altanado corcel, que parecia conhecer o ambicioso cavaleiro, devagar avançou, mas imponente, enquanto as bocas todas o aclamavam num só tom. Deus te ampare, Bolingbroke. Direis que as janelas tinham fala, tantos olhos, ansiosos, se alongavam de seus cachilhos, de anciões e moços, para seu rosto, e bem assim que todas as paredes, colgadas de pinturas, um só tempo gritavam. Se bem. Vindo, Bolingbroke. Jesus te ampare sempre. Ao que ele, para todos se virando, cabeça descoberta e ainda mais baixa que o colo do cavalo, respondia: meus caros compatriotas, obrigado. E assim passou, fazendo sempre o mesmo. Duquesa, pobre Ricardo. E, nesse meio tempo, como ele se mostrava em seu cavalo? York, como os espectadores de uma peça no teatro, após sair o ator querido, indiferentes olham para o que entra depois dele, julgando insuportável sua tagarelice. Desse modo, se não com mais desprezo, os assistentes zombavam de Ricardo. Ninguém disse: Deus te salve. Nenhuma voz amável lhe deu as boas-vindas. Atiravam. Lhe terra na fronte consagrada, que ele sacudia com um gesto de tristeza tão cativante, a luta revelando nas feições, entre as lágrimas e o riso, sinais de seu pesar e de paciência, que se Deus, por algum desígnio oculto, não tivesse deixado empedernido o coração dos homens, fora certo ficarem comovidos e sentirem piedade de Ricardo os próprios bárbaros. Mas nisso tem a mão Deus poderoso, cujo alvitre acatar-nos é forçoso. Agora Bolingbroke é o novo rei. Obediência e lealdade eu já jurei. Duquesa. Eis ao Merle, meu filho. York, ao Merle, outrora. Mas por ter sido amigo de Ricardo, mudou de nome. De hora em diante, minha senhora, só deveis chamar. Lirupland. Dei. Me como um fiador no parlamento de sua lealdade ao novo rei. Entra ao Merle. Duquesa, sede bem. Vindo, filho. Que violetas ora o regaço enfeitam da ridente primavera. Ao Merle, senhora, não me ocupou no mínimo, com isso. Só Deus sabe que eu não me importo de ser uma delas. York, sede cauto na nova primavera. Se não, a vossa vida se acelera. Serei ceifado antes do tempo. E agora, de Oxford, que novidades? Ainda duram as justas e os festejos? Ao Merle, sim, milord, pelo que me disseram. York, deveríeis comparecer às festas. Ao Merle, Deus querendo, essa é a minha intenção. York, que selo é esse que do peito te pende? Empalideces? Deixa me ver o escrito. Ao Merle, é sem valia, milord. York, pouco importa. Agora eu hei de saber o que é. Desejo ver o escrito. Ao Merle, peço que vossa graça me perdoe, mas o assunto carece de importância. Contudo, não quisera revelar. Lo! York, pois eu quero saber de que se trata. Tenho medo? Duquesa, de que podeis ter medo? Certamente há de ser alguma letra que ele aceitou para pagar os gastos com o vestuário da festa. York, aceitou letra que ainda traz consigo. És uma tonta, mulher. Rapaz, desejo ver o escrito. Ao Merle, peço que me perdoeis, mas é impossível mostrar. Vou. Lo! York, já o disse. Quero ver. Lo! Toma. Lê, à força, o papel e o lê. Traição. Crime. Traidor. Escravo. Biltre. Duquesa, que é que há, senhor? York, olá. Há alguém aí dentro? Entra um criado. Selo cavalo. Deus se apiade dele. Traição inominável. Duquesa, que há, senhor? Que aconteceu? York, já o disse. As minhas botas. Apronta. Meu cavalo. Sai o criado. Por meu nome, minha honra, a própria vida, eu mesmo quero denunciar o vilão. Duquesa, mas o que é que houve? York, silêncio, mulher tonta. Duquesa, não, não hei de ficar calada. O que foi que houve, ao Merle? Ao Merle, boa mãe, acalmai. Vós, não fiz nada que minha vida resgatar não possa. Duquesa, resgatares com a vida. York, traze as botas. Vou procurar o rei. Entra o criado, com as botas. Duquesa, bate. Lê, ao Merle. Pobre menino, estás estupefacto. Ao criado, retira. Te, vilão, da minha vista. York. Dá. Minhas botas, já o disse. Sai o criado. Duquesa, que pretendes fazer? Não dissimulas nem os deslizes de tua própria gente. Temos mais filhos? Porventura estamos em condições de os ter? O tempo, acaso, não fez secar minha fecundidade? Tencionas a velhice despojar. Me do meu único filho e do bendito nome de mãe deixar. Me órfã de todo. Não tem ele os teus traços. Não é teu filho. York, mulher louca, sem juízo, pretendes ocultar essa monstruosa conspiração? Juraram 12 deles, por ocasião do sacramento, e as próprias mãos, neste escrito, o fato confirmaram, matar o rei em Oxford. Duquesa, não deixamos que ele vá. Ficará aqui conosco. Que lhe importa tudo isso? York, sai, maluca, mulher sem juízo. Fosse 20 vezes ele meu filho e, certo, o denunciara. Duquesa, se tivesses passado pelas dores que por ele eu passei, tu te mostrarás mais compassivo. Mas somente agora compreendo o teu pensar. É que suspeitas que eu não fui leal ao nosso próprio leito. Um bastardo vês nele, não teu filho. Doce York, amado esposo, expunge ao espírito tão suspeitosa ideia. Tanto quanto possível, ele tem tuas feições. Não tem meus traços, nem de meus parentes. No entanto, eu o amo. York, sai, mulher indócil. Sai. Duquesa, vai atrás dele, ao Merle, em seu cavalo. Apressa. T. Esporeia. Ó, porque possas chegar diante do rei primeiro que ele, para pedir perdão antes de seres acusado por ele. Eu não demoro. Conquanto seja velha, não duvido que possa cavalgar tanto quanto York. Não me levantarei do solo, enquanto não te houver perdoado Bolingbroke. Vai logo. Não demores. Saem. Cena 3. Windsor. Um quarto no castelo. Entram Bolingbroke, como rei, Henrique Percy e outros nobres. Bolingbroke, ninguém me dá notícias de meu filho perdulário. 3 meses já passaram da última vez que o vi. Se há malefício que sobre nós impenda, é ele, sem dúvida. Provera a Deus, senhores, que o encontrasseis. Investigai em Londres, nas tavernas, por ser aí, segundo dizem, que ele diariamente se encontra, acompanhado de gente licenciosa e sem princípios, tal como essas pessoas, é o que dizem, que ficam pelas vielas, procurando bater nos guardas e roubar quem passa, enquanto ele, esse moço libertino, rapaz efeminado, considera ponto de honra amparar tamanha corja de desbriados. Henrique Percy, milord, eu vi o príncipe há cerca de 2 dias e lhe disse que os festejos iriam ser em Oxford. Bolingbroke, e que disse esse estúrdio? Henrique Percy, disse que tencionava ir a um alcouce para tomar a luva a uma rameira, que ele, como penhor, carregaria, jurando derrubar desela quantos ousassem desafiar. Lunestas justas. Bolingbroke, tão libertino quanto ousado. Réstias entrevejo, no entanto, de melhores esperanças, que podem, de futuro, patentear. Nos dias mais risonhos. Mas quem vindo aí? Entra ao Merle. Ao Merle, onde está o rei? Bolingbroke, que quer o primo que olha desse modo? Ao Merle, Deus guarde vossa graça. Imploro a vossa majestade secreta conferência com vossa graça. Bolingbroke, retirai. Vos todos, deixai. Nos sós. Saem Henrique Percy e nobres. E agora, primo, que há? Ao Merle ajoelha. Se, desejo ter os joelhos ao chão presos, grudada a língua ao paladar. Se acaso não me perdoardes antes de me ouvirdes e de eu ficar de pé. Bolingbroke, foi essa falta concebida somente ou posta em prática? Se o pensamento mal não alçou voo, para ganhar. Te o afeto eu te perdoo. Ao Merle, então permite que esta porta eu feche, para que interromper ninguém nos venha antes de eu dizer tudo. Bolingbroke, como queiras. Ao Merle corre o ferrolho da porta. York fora, cautela, meu senhor. Tomai cuidado, que está um traidor junto de vossa graça. 229 Bolingbroke arrancando da espada, miserável. Vou pôr-te em condições de não me fazer mal. Ao Merle, sustai o braço vingador. Nada tendes a recear. York dentro, abre a porta, acautela. T, rei louco. Será preciso, então, que, por lealdade, tenha eu de ser traidor? Abre essa porta, senão arrombarei. Bolingbroke abre a porta, correndo, de novo, logo depois, o ferrolho. Entre York. Bolingbroke, tio, que é que houve? Falai, retomai fôlego, dizei. Nos quão perto está o perigo, porque seja possível remover. Lu pelas armas. York, verás por este escrito que perigo correste corres, que ele está contigo. Ao Merle, lembra. Te, quando leres, da promessa que me fizeste. Estou arrependido. Não leias o meu nome. Divorcia. Se meu coração da mão que isso subscreve. York, mas estava a ela unida, Biltre, até antes de teres assinado. Eu tirei isso do peito do traidor, meu soberano. Não é a dedicação, é o medo, apenas, que o induz a se mostrar arrependido. Não te lembres, portanto, de perdoar-lhe, porque tua piedade não se mude numa serpente que te morde o peito. Bolingbroke, ó, que monstruosa, enorme, temerária conspiração! Que pai sincero e digno de um filho falso! O fonte argêntea e límpida de onde provém esta corrente suja que por desvãos imundos se conspurca. Teu transbordante bem e mal se muda, mas há de ser o excesso de bondade que vai atenuar o mortal crime de teu transviado filho. York, desse modo será minha virtude alcoviteira de seus vícios, pagando-lhe a vergonha com minha honra, como sempre o fazem os filhos perdulários com o dinheiro dos avarentos. Para ficar viva a minha honra, há de morrer sua desonra. Mas se esta não morrer, já não tenho honra. Se o deixares com vida, dás-me a morte. Decide, pois, ó rei, da nossa sorte. Duquesa dentro, deixai-me entrar, meu caro soberano, por tudo que é sagrado. Bolingbroke, quem suplica com voz tão estridente e assim tão alto? Duquesa dentro, uma mulher, ó rei. Sou eu, tua tia. Fala-me. Tem piedade, abre essa porta. Quem te está implorando é uma mendiga que nunca mendigou. Bolingbroke, a nossa peça virou comédia, permiti que o diga, ora se chama, o príncipe e a mendiga. Meu perigoso primo, abre essa porta que é vossa mãe, eu sei, mas pouco importa, que, de cansada, ela há de virar fando para pedir por vosso crime infando. Almer lhe abre o ferrolho da porta. York, se lhe perdoardes, seja que pedido, maiores crimes te farão rendido. Para que não se perca a vida cara, corta. Se o membro podre, o corpo sara. Entra a duquesa. Duquesa, não o ouças, rei, que o filho ele difama. Quem não ama a si próprio, a ninguém ama. York, a que vens, louca? Em busca de algum meio para pôr novamente o monstro ao seio. Duquesa, paciência, meu bom York. Ajoelha. Se. Ouvi. Me, ó rei. Bolingbroke, boa tia, de pé. Duquesa, não. Falarei como me encontro, sem que possa o dia de calma jamais ver e de alegria, se não me deres a certeza, agora, de que meu filho não se encontra fora de teu bom coração, meu filho amado, meu Rutland, que aqui está como culpado. Almerly, dobra os joelhos. Reforço o seu pedido. Ajoelha. C. York, pois contra ambos, senhor, meu corpo fido se prostra neste instante. Ajoelha. C. Só desgraças te virão da brandura. Não desfaças tua felicidade. Duquesa, é ele sincero? Vede-lhe o rosto. Acaso está severo? Lágrimas não derrama. Sua prece não vem do coração. A alma refece não traduz, é enunciada por brinquedo. Quanto ele diz, não passa de arremedo de palavras. As nossas, do ímo peito se originam, são límpidas, no jeito de quem pede com alma e coração. Ele pede, querendo ouvir um não. Seus joelhos se alçariam de bom grado, sei. O bem, mas os nossos, com o cuidado que aqui nos trouxe, extremo de malícia, lançariam no chão raiz propícia. Sua prece revela hipocrisia, a nossa dor o zelo concilia. Mais do que a dele a nossa prece alcança, dai. Nós, pois, o perdão, sem mais tardança. Bolingbroke, ficai de pé, boa tia. Duquesa, não de pé. Dize perdão, primeiro, e, após, de pé. Se a falar eu tivesse de ensinar. Te, na palavra perdão toda a minha arte concentraria, para que a aprendesses em primeiro lugar. Ó! Oh, dá corpo a esses meus anseios, ó oh rei. Dize, perdão, seja tua mestra, nisto, a compaixão. Termo curto, mas doce sem medida. Quando um rei o profere, é a própria vida. York, fala, rei, em francês. Pardonnez-moi. Duquesa, ensinas ao perdão a lição má, porque ela se destrua,